paz, uma paz que o mundo não dá, uma paz pura e verdadeira. Paz da videira verdadeira. Vida infinita, uma vida pura e verdadeira. Vida da videira verdadeira. Vida da videira verdadeira. Verdadeira, ele dá paz.